Seu violão é parceiro de canções apaixonadas. Somos a dupla perfeita, tempo certo, nota exata. Temos a missão de cantar pro povo se apaixonar. Meu violão chonado, enquanto eu canto, quero ver você chorar. Princesas do meu lado, muitas loiras e morenas, pedem modas do passado. Temos a missão de cantar, elas vão te acompanhar. Meu violão chonado, enquanto eu canto, quero ver você chorar. De canções apaixonadas, somos a dupla perfeita, tempo certo, nota exata. Temos a missão de cantar pro povo se apaixonar. Meu violão chonado, enquanto eu canto, quero ver você chorar. Meu violão chonado, enquanto eu canto, quero ver você chorar.